Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Paixão taurina até à morte é a manchete desta semana do jornal Linhas de Elvas, que conta a história de Artur Cristo Vinho, popularmente conhecido por Airosa, dando destaque à sua paixão taurina além da morte. É que Airosa, de 82 anos, já tem a sua campa preparada no cemitério de Elvas. Na sepultura pode ler-se a memória de Artur Cipriano Freixo Cristo Vinho, a data de nascimento e um touro em posse de investida completa o conjunto. Artur não deixou a sua vontade por mãos alheias, testamentada por escrito ou confiada verbalmente a alguém, e mandou construir o próprio túmulo em vida. Na reportagem fica ainda a perceber-se a forte devoção do elvense pela Festa Brava. As eleições legislativas estão marcadas para 6 de outubro, mas já estão ao rubro no distrito de Porto Alegre. No que diz respeito ao PSD, a escolha de Rui Rio, presidente do partido, deverá recair em António José Miranda, presidente da Distrital e vice-presidente da Câmara Municipal de Castelo de Vide. O socialista Luís Testa referiu que o PS está muito tranquilo com o calendário definido e não teve dúvidas em afirmar que o Partido Socialista vai ter uma lista que será certamente vencedora no círculo eleitoral de Porto Alegre. O CDS anunciou há já algum tempo José Manuel Rato Nunes como cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Porto Alegre. O elvense Carlos Carolino vai ser o cabeça de lista do Partido Aliança. A animadora cultural e ativista Manuela Cunha, de 63 anos, é a aposta da CDU ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre nas próximas eleições legislativas. A lista dos candidatos do Bloco de Esquerda é encabeçada por António Ricardo, anterior coordenador da Distrital. Nesta edição revelamos que Campo Maior adquiriu 20 bicicletas elétricas, que o Elvas, Clube Alentejano de Desportos, implementou 50 medidas para garantir o futuro do clube e deixamos ainda as dicas para os proprietários de habitações nos centros históricos classificados pela Unesco pedirem a isenção do pagamento de IMI. As festas de Varcha, Feira das Atividades Económicas de Arroche e a reabertura do Museu de Tapeçaria de Porto Alegre são outros assuntos incluídos esta semana no jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul, magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Estes são os destaques do jornal Diário do Sul para esta semana. Quartel dos Bombeiros de Évora está na mira da cultura urbana. Quem passa junto ao Quartel dos Bombeiros de Évora não fica indiferente ao grafite que está a ser feito numa das paredes centrais deste edifício. A iniciativa integra-se no Festival Artes à Rua, que está a decorrer na cidade e que tem como objetivo central mostrar as mais variadas formas de cultura. Neste caso particular, esta arte urbana visa chamar a atenção para o trabalho dos bombeiros, contribuindo para a sua valorização e reconhecimento social, o que muito agrada a todos os soldados da paz e também à própria direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Évora. Foi no passado sábado, com a Praça do Sertório cheia, que aconteceu o primeiro grande espetáculo do Artes à Rua, edição 2019. A abrir, Eduardo Luciano, vereador da Câmara Municipal de Évora, entidade organizadora do Artes à Rua, prometeu, até 5 de setembro, a ocupação das ruas e praças da cidade pela arte, pela cultura, pela provocação, pelo riso, pela crítica e pelo espanto. Artistas provenientes de uma dúzia de países e mais de uma centena de espetáculos irão acontecer a um ritmo quase diário nas ruas, praças e lugares públicos da cidade até ao dia 5 de setembro. Foi inaugurada a Praia Fluvial da Amieira. No dia oficial da abertura da época balnear neste território, foram muitos os residentes que quiseram experimentar aquele que é considerado um dos mais importantes investimentos realizados no Conselho de Portel. A ideia foi concretizada com 500 mil euros, valor assegurado pelo Programa Valorizar do Turismo de Portugal em 400 mil euros e o restante pelo município. Foi assim inaugurada a terceira praia do Alqueva, a Praia Fluvial da Amieira. isenção de IMI para os centros históricos classificados. Os proprietários de prédios em centros históricos classificados pela Unesco já têm isenção de imposto municipal sobre imóveis IMI, reconhecida pelas repartições de finanças. Isto significa que os moradores das zonas classificadas pela organização no Porto, Guimarães, Évora, Sintra, Angra do Heroísmo, Óbidos e Elvas já não têm de recorrer aos tribunais para ver reconhecido o direito a não pagar o IMI. O movimento de defesa pelo Centro Histórico de Évora congratula-se com esta situação, mas mostra-se preocupado pelo facto do Governo ter anunciado recentemente que vai rever o conjunto dos benefícios fiscais atualmente em aplicação no nosso país, tentando resolver, por esta via, o problema que não conseguiu solucionar mediante 10 anos de ilegalidade. Foram estes os destaques do Jornal Diário do Sul para esta semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.